todo tempo. Minha, toda minha, juntos essa noite. Quero te dar todo o meu amor. Minha vida, sim, sim, sim, sim, é. Eu te procurei. Hoje, hoje, sou feliz. Com você que é tudo que sonhei. Você é o que quero. Eu sou prisioneiro, prisioneiro desse seu amor. Toda minha vida eu te procurei. Hoje sou feliz com você que é tudo que sonhei. Boa noite!